informação em permanência na internet em noticias.rtp.pt. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Cantar do Galo, todos os domingos aqui, no mesmo local, à mesma hora. Portanto, como sabem, é uma edição 53-4, começamos com o folclore, depois com os juntos típicos e terminamos com o fado. Bom dia a todos e espero que seja de ótima edição à escuta da minha emissão. Para telefonar na vossa rádio, o número de telefone é o seguinte: 0238-43-4800. Mais uma vez, um bom domingo a todos e bom dia a todos. Ora, dentro de momentos vamos dar então início à primeira parte do meu programa. Como sabem, meus amigos, todos os domingos, na emissão do Cantar do Galo, é folclore. Portanto, se às vezes vocês uma música de preferência para vocês ou para oferecer a um amigo familiar, não se esqueçam de telefonar para 02-38-43-4800. Bom domingo a todos! Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arquís. Vamos dar então início a esta primeira parte do meu programa, que é o folclore, que vai ser já uma cana verde. Vamos então escutar. caixa por trás. Vem o carro a carregar, não tenhas medo, rapaz. Que tomada engraçada para encaixar por trás. Vamos jantar, amigo, anda que eu dou boleia. Meu carro é elétrico, podes dar volta e meia. Gosto muito dessa ideia, põe o carro a trabalhar. Os bancos são confortáveis, até me vou esticar. Antes preparo o carro para carregar um pouquinho. Abro lá, tomada e encaixa com jeitinho. Antes preparo o carro para carregar um pouquinho. Abro lá, tomada e encaixa com jeitinho. muito bem, foi portanto um Bira antigo interpretado por Nelson Costa e Filipe Pedrosa, que vieram a escutar. Bom, agora vai ser uma desgarrada entre mãe e filha. Vamos a ver o que daqui vai sair, vamos a ver então. Cantar. desculpas, mas eu tenho que estar muito contente. boa tarde. Olá, boa tarde. O que é que gostava de ouvir hoje? Gostava de ouvir o Vira e o Malhão dos Filhos da Natal.

06 33 01 83 00 ou bien au 07 81 76 59 64. Muito bem, assim começa, portanto, a segunda parte deste meu programa, com os conjuntos típicos. Foi, portanto, Nádia e Sameiro que nos interpretaram este lindo tema, Bira Manela e Bira Mania. E agora vai ser o Pastor e a Rosinha, Charlot e amigos. Vamos então escutar. bebo água fresca das fontes, escrevo cartas ao amor. Saio de manhã de casa e só cheguei à noitinha, sempre a pensar no amor, ela e a sua vizinha. Pensou em ser sua namorada. Por isso que ela agora encontrou um novo amor, um rapaz mais atrevido e mais sábio que o pastor. Ó minha linda Rosinha, a Rosinha pensou bem e ficou com o pastor, um rapaz que é do campo, humilde e trabalhador. Falar com o teu pai e pedir-te em casamento. E ela lhe respondeu: meu amor, minha paixão, quero me casar contigo, vou-te dar meu coração. Eu via na foz, foram tantas vezes que isto aconteceu. nasceu naquele rio que já se perdeu. Cantar, cantar era a tua alegria, aquela pedra que tanto batias. Cantava sozinho, cantava para ti, e nunca soubeste que eu estava ao pé de ti. Cantavas para ti e nunca soubeste que eu estava ao pé de ti. Tu ias embora e eu ainda ficava perdido no som das tuas palavras. Foram tantas vezes que isto aconteceu naquele rio que já se perdeu. Cantar, cantar era a tua alegria, aquela pedra que tanto batias. Cantavas sozinha, cantavas para ti, e nunca soubeste que eu estava ao pé de ti. Cantar, cantar é a minha alegria, naquela pedra que tanto batia. Cantavas sozinha, cantavas para ti, e nunca soubeste que eu estava ao pé de ti. Cantar, cantar era a tua alegria, naquela pedra que tanto batias. Cantavas sozinha, cantavas para ti, e nunca soubeste que eu estava ao pé de ti. Cantar, cantar era... Vous pensiez que c'était fini? Atirei com o meu chapéu, depois falamos a medo. Atirei com o meu chapéu, depois falamos a medo. Aquilo que aconteceu, não conto que é segredo. Não conto que é segredo. Olai, olari, lalé. Amava, como eu gostava de ser amado. minha, dá-me agora a tua mão. Irinha, acerta o passo, bater no coração. Bate o pódio, tigrinha, dá-me agora a tua mão. Irinha, acerta o passo, bater no coração.

teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter à mesa redonda, beber em mão alga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter à mesa redonda, beber em mão que esconda o beijo de mão em mão. Era um vinho que me deste, água pura, fruto agreste, mas a tua vida não. Mesma condição, aromas, dores e de lama. Dormi com eles na cama. Tive a mesma condição. Mas a tua vida não. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. As tábuas do meu caixão. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. A tua vida não. Não me mandes mais saudades, chegam-me bem só algumas. Mandas tantas que eu receio fique sem nenhum. Sabendo que te perdi, tudo fiz para te esquecer e agora tenho saudades, que saudades já não tenho. Agora tenho saudades, que saudades já não tenho. Quando o remorso vier morar dentro do teu peito, então é que vais saber todo o mal que me tens feito. Então é que vais saber todo o mal que me tens feito. caligrafia e que ao ser a mais analfabeta descobre a essência da poesia. Do meu torturado peito, há dois que são dolorosos de manhã quando desperto, à noite quando me deito. Quando me deito, é que nesses dois momentos tenho a força que te ver e lembrar o que foi nosso. Revolvo meu pensamento e luto para te esquecer, mas francamente não posso. Revolvo mil pensamentos e luto para te esquecer, mas francamente não posso. Em frente dos olhos teus, nesses momentos de dor, minha alma é sempre vencida. Como é possível, meu Deus, um simples retrato impor a tragédia de uma vida? Tragédia de uma vida. Nos domínios da loucura brilha o fogo de uma crença que nos persegue veloz. De quem está longe de nós. Não há maior desventura que sentirmos a presença de quem está longe de nós. A cantar a liberdade. tanta gente que nesta vida não há outro amor como o primeiro. E todo aquele que o sente julga logo que será o seu amor derradeiro. E todo aquele que o sente julga logo que será o seu amor derradeiro. Eu que dei o coração, tanta vez vejo afinal, tem sempre o mesmo valor. Pois a última paixão também parece tal qual o nosso primeiro amor. Pois a última paixão também parece tal qual o nosso primeiro amor. Assim é a lei da vida. Morre o amor, outro nasce com idêntica pureza. Muito embora repetida, a primavera também tem sempre a mesma beleza. Mas foi um bem conhecer o que perdi em achar, ganhei depois em perder-te. Como vês, não estou mudado, nem descrente, nem vencido, nem sequer surpreendido. Não sou mal acabado, apenas estou conformado, conformado. Quero esquecer e ao mesmo tempo lembrar. Foi pouca sorte encontrar, mas foi um bem conhecer. Se é Deus quem manda afinal, dando almas irmãs à gente, nossas almas certamente não eram o pai. Portanto, ponto final. Mas olha, quero dizer-te, sem pretender defender-te, defender-te ou criticar-te, o que perdi em achar-te, ganhei depois em perder-te. Recordando o que passei, fico a pensar sem saber por que foi que te encontrei. Se tinha que te perder, porque foi que te encontrei. Se tinha que te perder. Avec EasyJet, profitez de vols des 35 euros et de séjours vol plus hôtel des 439 euros. Réservez sur easyjet.com. Get out there. Oui, ici. Trouvez. Bonjour. On s'est déjà vu quelque part? Peut-être. Attendez un instant. D'un fuseau horaire différent et il ne porte pas sa bague. Désolé, mais il y a un vrai mystère qui m'attend. Téléchargez Jones Journée gratuitement. Cherchez des indices et découvrez la vérité. Está sozinha, não há coisa mais triste neste mundo. E apenas faz ternura, não faz pena, não faz dor. Pois tem no rosto um resto de frescura. Bandeiras verdadeiras amargou a pobreza até ao fundo dos ossos.